aos domingos. O que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Boa noite, abertura do À Escuta a cargo de Deeper, G.I. Joe com Amy Curl. Novidades para desvendar mesmo daqui a pouco. Por aqui é Strange, ao vivo, no ano passado. Exatamente, Deeper, na abertura do À Escuta. Boa noite. Deeper, ao vivo, não no ano passado, sim, há 2 anos, é a união entre G.I. Joe e Amy Curl. A novidade é que finalmente, e diga-se mesmo, finalmente chegou o tão esperado álbum. Chegou não, vai chegar, já nos chegou às mãos, mas vai chegar às ruas provavelmente a partir do próximo mês de setembro. Também teremos brevemente, assim espero, G.I. Joe e Amy Curl, eles que são Deeper, também aqui no À Escuta, na na Rua FM, primeiro longa duração, primeiro registro do projeto Meio Algarvio Deeper, a chegar então às ruas neste 2012. À escuta na Rua FM, 102.7 ou ainda em rua.pt. É com Deeper, continuamos. Esta não consta no álbum, é sim uma versão dos Sublime aqui por Deeper, What I Got. Enche assim a alma de coisas bem boas. Jamie Curl, G.I. Joe, são Deeper para aqui. Aqui uma versão dos Sublime, não consta na primeira longa duração. Esse chega brevemente às ruas, uma pérola que já temos nas nossas mãos. Agora vem outra estreia no À Escuta, falamos de Sensible Soakers, eles que lançaram em 2011 o EP de estreia homónimo e agora em 2012, a 14 de janeiro, sai o segundo registro, mais um EP. Por aqui escuta-se Eurobond, podem também escutar gratuitamente na internet. Falamos de Sensible Soakers. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta. Obrigada.

Eurobonds é para o EP de 2012, o segundo EP de Sensible Soccer, também em escuta gratuita na internet. Passamos para The Chick, ela que lançou este ano o primeiro registro, um EP composto por 3 faixas. Aqui escuta-se Monster, não consta neste primeiro EP. Falamos deste primeiro EP já daqui a pouco. É The Chick, ela que lança pela, este primeiro registro pela Disco Texas neste 2012. The Chick no À Escuta é para aproveitar. Check this out. Aqui temos ouvido da Chic na participação com Memória de Peixe, o tal tema que bastante nos agrada é o Fish and Chic. Agora conhecemos sim da Chic em nome próprio, ela que é Teresa de Souza, da Chic a lançar então a 1 de junho mesmo neste 2012 o primeiro EP pela Disco Texas, chama-se Curly Mess, é composto por 3 temas de onde se retira Cocktail. É esta a mistura que dá origem ao primeiro avanço para este também primeiro registro de The Chick. Curly Mess, também para conhecer aqui no À Escuta. Your mom will think I'm pretty, and yes, I'm pretty lovely. Esta linha de frente de Curly Mass, primeiro single, chama-se Cocktail. Falamos do primeiro EP, composto por três temas de The Chic, a rodar também aqui no À Escuta. Hoje vamos ouvir ainda Tributo, Sage Petro, Black Bombay, também Memória de Peixe, Troves and The Shine, mas por enquanto vem mesmo Sick Once. Falamos de G.I. Joe enquanto DJ, Sick Once enquanto produtor, ele que resolveu dar música assim só porque sim, porque lhe apeteceu. Palavras do próprio podem ser também escutadas na internet. Procurem sickonsquimera.com. Como sempre, todos os caminhos vão dar à boa música portuguesa, algarvia, que também roda aqui no À Escuta. Thank you. Olá a todos, eu sou o Nuno Figueiredo, Virgem Suta. Olá, daqui é David, do Projeto Ludo. Olá, eu sou o Jorge Cruz, dos Diabo na Cruz. Olá, daqui José Matos, de Mudo és Maria. Aqui é o Ace, Mind the Gap. Reflect, Kima Era. Duas das mais recentes produções de Sick, Once enquanto produtor, G.I. Joe enquanto DJ, Quimera.com, procurem, escutem, ele que é também uma das metades, a outra metade do projeto Deeper. Agora sim, vem aí Memória de Peixe, Fish and Chick, já dispensa apresentações aqui pelo La Escuta, tem a participação de The Chick, Fish and Chick. Ladies and gentlemen, I'm proud to present you Fish and Chick. com Memória de Peixe, este Fish and Chick é para o primeiro registro de Memória de Peixe, primeiro longa duração, homónimo lançamento aqui pela Lovers and Lollipops. Passamos para Sage Petro. Quando ouvirem falar em Sage Petro, ouvem falar também, obviamente, em Prático e O Clichê, novos nomes de Sage e Petro, mas atenção, porque Sage Petro existe mesmo. O primeiro álbum anda por aí, também está disponível gratuitamente, atenção, sempre um marco importantíssimo, chama-se Perdidos e Achados. A novidade é 360 graus, que para além de compor este primeiro álbum, Perdidos e Achados, de Sage Petro, é também um motivo que une, mais uma vez, Crystal Man à dupla. Eles que preparam então o lançamento do videoclipe para este 360 graus. Crystal Man, também participação em Tributo, aqui desta feita com Sage Petro. Atenção, Perdidos e Achados. 360, man, Lola. Petro, a.k.a. Clichê. Hip Hop representa, sou isto que eu quero. 360, mano, 360. Gosto muitas coisas, por isso sou abrangente. Apareci aos poucos, não apareci de repente. Sage Petro, não estou créditos, mas a gente vai dando. Vamos trabalhando, mostrando, influenciando quem se identifica com a nossa escrita. E aborrecendo quem não sente a pica. Não sente a pica? Então desliga a telefonia e procura outra sintonia. 360, sou aquilo que me rodeia, mas faço uma seleção, se não fico casa cheia. Para dar atenção à matéria de menos interesse, vou limpar a prateleira e pôr em destaque aquilo que realmente merece. Oh yes, Sage Petro aquece, aquecemos, recebemos informação no ângulo de 360. Mas nem tudo que está à nossa volta é o que aparenta. Eu desconfio e desconfio outra vez. Eu filtro, escolho informação, não como tudo que me dão. Não sou como vocês, eu abro o horizonte e vai à procura. Faz um real digging da nossa cultura. Se não consegues, drag-me, não vou tomar ajuda. Toma lá um caixote com muito funk, muito som e educação à mistura. Eu estou a 180 graus daquilo que tu chamas música. Eu estou a 180 graus de toda a opinião pública. Eu sou atitude e mensagem, tudo numa cena única. Essa AG mainstream, nem competição morte súbita. Quanto mais comercial aparece, mais meus ouvintes entristece. Mais underground fortalece, mais Sage Petro aquece. 360 porque sou aquilo que me rodeia. Tudo o que digo hoje, amanhã ouves da mesma maneira. Por isso reflete uma beca daquilo que dizes. Não me ambiciono grupo e muito menos já nisso. Ambiciono a liberdade porque sou ativista. Prático equador, né? Deve-se triste, são reação, esse é o meu lema. Mas não é o toda a gente, esse é que é o problema. Sou a imagem daqueles que interagem no meu mundo. O mundo não gira à minha volta, gira à volta de tudo. Sou flex, conecto, se não sou conecto com esta cidade. Amor ao método, força de vontade. Operar ali traz o tipo efeito secundário. E tudo aquilo que sou hoje, amanhã não sou o contrário. Escuta puto, dila, niga, pula o sócio. Eu também já amei o sonho do corpo, pedi o divórcio. É tempo que seja a terra, sentar os pés no chão. Mas chega para lá puto, porque os meus já cá estão. Porque os meus já cá estão. Os dos pets já cá estão. Os do Cristo já cá estão. Os do Lolé já cá estão. Os pets do Lolé já cá estão. Por isso chega lá. Por isso chega lá. Lá. Cristo é quem é Cristo Man. Yeah, Sage Petro Man. Os bacanos estão de volta, man. Cristo Man. Aí ó bacana, vou-te dar mais voltas que o Ken Block. Pois já não rocas desde o tempo, só vi ao Roca Forte. E agora um gajo Roca Forte. E tu, nem que fosses o Rockabilly, rocavas mais do que um gajo, man. Cospas já no bar, man. O gajo está caro, man. Agora pagam qualidades, querem ver um gajo a dar no fado, man. Tu estás parado, man. Tu és barato, man. Sem qualidades, ambicialmente, para sonhares com o estrelado, man. Olha, não falho, dá-me o beat que eu dou bar. Eu sou do tipo e já não caio. Tu és do tipo e já lá vai, man. Tu és só fight, estás sem skill e sem rhymes. E como é que és apanhar o Chris, man? Se já lá vai, sucka, estás em slow-mo, eu rimo em flow-ho. Não queres rimar mais com um gajo, não és o promo. Eu dou-te uma promo, mas vou-te ser sincero. Não quero a tua ou agora estou casada. Dá uma volta de 360 na tua postura. Aqui um gajo já tem 60 e dá arrebentar mesmo com a costura. Só com rimas todas as semanas, duas semanas para rimas. Só queres a gansas e a mesanas, pois o público não vacila. Vocês não estão fora do tempo, anda dentro

Pós-venda, aqui com a participação de Edgar Valente, de Freaky Beat, eles que tributam marcar presença no RFS 2012. Acontece 10, 11 e 12 deste mês, já na próxima semana, tudo isto na Praia de Faro, um evento com apoio ao Rua FM. Outros nomes vão passar por lá, dia 11, é a vez de tributo, tudo isto a partir das 9 da noite. No mesmo dia, os nossos queridos Killing Electrónica também marcar presença neste RFS. Fest, Oshimini, Anextasy, antes disso dia 10, Drop Top, também grande noite aqui de Drum and Bass com o nosso Saraiva e DJ Nokin com MC Molan, também Digama, são outros nomes que passam por este RFS 2012, 10, 11 e 12 de agosto na Praia de Faro. Agora passamos de tributo para outra conversa. A história agora chama-se Rocco Duro. É a união entre Trolls and the Shine. São eles Trolls and the Shine, Rocco Duro. E este é o primeiro filho das duas bandas em conjunto. Chegou também pela mão da Lovers and Lollipops. Dança Bué é a sugestão do Ascuta. Trolls and the Shine. Dança, bué, dança, bué, dança, bué, dança, bué, dança, bué. Dança Bué, um dos temas que integra rock ou duro, a fusão entre Trolls and the Shine, agora só uma banda, Trolls and the Shine, com este rock ou duro, é para o primeiro registro, primeiro longa duração, lançamento já para este 2012, lançamento esse pela nortenha Lovers and Lollipops. Altura do adeus, fica a cargo de Black Bombay para escutar até às 10 da noite. Foi essa edição do À Escuta. Boa noite, uma ótima semana. Até ao próximo domingo. Fiquem bem. Tchau, tchau. Yeah, I'm out.